grande é sua fidelidade, justo e bom, criou a mim. Os que te temem chamam santo, santo, santo. Os que te adoram cantam santo. Grandioso Deus, digno é o Senhor do perfeito louvor, de todo o meu amor. Enquanto eu respirar, desejo te adorar, agora e pra sempre. Cantar a vitória. Os que te temem chamam santo, santo, santo. Acho que pode ser mais forte, vai. Os que te adoram cantam santo, santo, santo. Fala pra ele ouvir. Grandioso Deus, digno é o Senhor do perfeito. Erguidas assim, ó. Hosana, hosana, hosana, o nosso Deus. Hosana, hosana, hosana, o nosso Deus. Digno é o Senhor, diga! Digno é o Senhor do perfeito louvor, de todo meu amor. Enquanto eu respirar, desejo te